Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer, diretamente do Estúdio 1 da Lapa, e começa agora mais um papo de jornalista musical. No programa de hoje, eu tô na companhia do cara do funk, ou do punk, ou de algum estilo musical, João Paulo Caldeiro de Melo. Johnny, seu boa noite. Boa noite, Max. Como é que você vai, cara? Tudo bom? Tudo. E a gente também tá com a roqueira favorita de 10 entre 10 pessoas da Zona Leste, Débora Sestari. Dé, seu boa noite. Sou da Zona Leste, pô. Boa noite, galera. Bem, Dé, qual que é o tema de hoje? Bom, já que estamos falando de rock Dia Mundial do Estilo, nós estamos fazendo, então, uma homenagem ao Dia Mundial do Rock, que é dia 13 de julho. E por que dia 13 de julho, não dia 14 ou dia 17? Muito boa pergunta, Maxi. Foi escolhido o dia 13 de julho como o Dia Mundial do Rock porque foi o dia do festival Live Aid, a primeira edição dele, que foi em 1985. Que teve como objetivo auxiliar a tentar pôr um fim da fome na Etiópia, o que muito tempo depois descobriu-se que a grana não foi para nada disso, ou muito pouco foi revertido para isso, enfim. Sério? É, de qualquer forma, é bem triste, né? Descobriram depois que pouquíssima grana foi para isso, não chegou nem perto de matar a fome de ninguém, sabe? Então, sei lá, não foi tão bem sucedido quanto a história conta, né? E o festival foi idealizado pelo Bob Geldof, que é um ativista bem, sei lá, famoso assim no meio musical. E o festival aconteceu simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, meu, tinha muita banda boa tocando, todos os clássicos preferidos da galera. Quem que tava lá, né? Putz, tinha Queen, tinha U2, tinha Dylan... David Bowie, Black Sabbath, Santana, The Who, muita coisa boa, Phil Collins. Então, foi realmente um festival, assim, musicalmente falando, foi super bem sucedido, né? Porque você vê aí pelo porte das bandas que tocou mesmo, né? E aí isso deixou, assim, abriu espaço para outros festivais que vieram aí pela frente para ajudar também a combater fome, a pobreza. E aí teve depois o We Are The World e etc, né, que acabou ficando super famoso. Só uma curiosidade do festival é que o Phil Collins, ele abre o festival na Filadélfia e ele pega um voo pra Londres pra fazer um encerramento no dia seguinte. Johnny, caso alguém queira falar com a gente, como é que eles podem se comunicar com a equipe? Ah, tem uma porção de maneiras aqui que você vai ter que me ajudar porque eu não lembro de tudo, né. O nosso saco, né, o serviço de atendimento ao cliente ouvinte, pode ser, tem o e-mail, que é o papodejornalista@gmail.com, certo? Certo. Aí temos também no Facebook, que é a página do Fichezen Bracholas, que, enfim, se você está ouvindo através do site, você sabe como chegar lá, né? E também você pode deixar um comentário aí logo abaixo, na caixa de comentários. A gente agradece bastante todo mundo que comenta, todo mundo que vem comentando, aliás, dando feedback, elogiando ou não, né? Isso também, porque a gente tá aqui pra aprender e é legal ter todo tipo de opinião. Tem mais alguma outra maneira de chegar até nós? Só pessoalmente, né, Max? Uhum. Caso alguém queira encontrar a gente pessoalmente, a gente normalmente, pelo menos eu e o Johnny, a gente enche a cara todo final de semana nas cercanias da Augusta. É só dar um salve pra gente no Facebook que a gente passa o bar onde estaremos nos encontrando no respectivo sábado em questão. Bom, então vamos lá, as nossas músicas, né? A gente vai começar fazendo uma espécie de cronologia, mas a gente vai começar bem do início, né, Max? Porque a ideia era falar das décadas de 60, 70 e 80, mas aí o Max levantou uma questão importante, né, Max? E qual que é essa questão importante? Na verdade, pesquisando, né, sobre as músicas, eu achei que seria injusto a de fazer um programa sobre o Dia Mundial do Rock sem falar sobre as origens. Só que pesquisando e conversando com a Dé, a gente viu que tinha tanta história e tanta música boa do período, da primeira década, que a gente vai pretende montar um programa sobre isso em algum momento futuro, daqui 1, 2, 3 ou 5 anos. Mas pelo menos assim, é impossível não citar brevemente alguns nomes como Chuck Berry, Billie Holly, Little Richard, Buddy Holly e Jerry Lee Lewis. Também a gente, pelo menos antes da gente começar o programa de fato, a gente faz uma breve homenagem ao rei do rock, ou pelo menos aquele que falam que é o rei do rock. Elvis Aaron Presley nasce em 35, numa cidade pequenininha de Mississippi. O irmão dele gêmeo morre no nascimento, tanto que falam que a mãe dele acha que ele é um santo por causa disso. O cara era apaixonado por música gospel, que até de certa forma engraçado pensar pra quem vê os clipes dele. E pra certa forma homenagear o Elvis, também homenagear todos os pioneiros do rock and roll, a gente vai começar o programa vindo com That's Alright Mama, que é de 1900 e... eu perdi o ano. 54? Obrigado, Johnny. Oh, yeah. O título do Corinthians, né, no quarto centenário, né? Como é que a gente podia esquecer disso? A gente aqui jogando bola e o Elvis lá dançando. Pá, não sei o que. Da hora. E então, só na caixa e a gente volta daqui a pouquinho com o programa de fato. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Anyway, do. Ouviu aí a música do Elvis, eu só queria lembrar todo mundo que Elvis Presley não era só cantor, intérprete, né, dançarino e pai, ele fez filmes, né, e tem vários filmes muito legais do Elvis, então eu queria recomendar para as pessoas procurarem os filmes do Elvis para assistir, só isso. Ah, eu tenho uns aqui em casa, sabia? É, é uma coisa da hora, assim, sabe, o baterista do U2, o Larry Mullen Jr., ele é apaixonado, fanático, viciado nos filmes do Elvis, então, como eu, tipo, cresci ouvindo o U2 e curtindo a história da banda, eu acabei me deparando com esse depoimento dele, e aí eu fui assistir também umas coisas do Elvis. Ok, então pela nossa lista aí dos anos 60, quem começa é novamente a Dé. Dé, qual que é a música que você escolheu para representar os anos 60? Eu acho que não dá pra falar de anos 60 sem falar de Beatles, né? Por mais que você não... Assim, tem gente que não curte e tal, tem que mostrar... Tem uma importância, os Beatles tiveram uma importância gigantesca pro rock, não só musicalmente falando, tipo, no estilo de tocar, na coisa já de duas guitarras, várias vozes, colocar a bateria um pouquinho num patamar um pouquinho acima, né, no palco. Todas essas inovações musicais dos caras, mas na parte comercial. Os Beatles sabiam se vender, os caras sabiam fazer isso como ninguém, tipo, as roupas, os penteados, os instrumentos, os filmes, né, o Help, que é um filme muito legal. os Beatles, eles souberam se vender. Tanto que teve aquele boato de que o Paul McCartney morreu. Muita gente diz que foi inventado pelo John Lennon. esse boato é exatamente para poder vender. Por quê? Porque eles colocavam dicas da morte do Paul nas capas. Então o pessoal não queria ouvir apenas as músicas no rádio. Tipo, não era o suficiente. Eles queriam comprar as capas, os LPs, para pegar as capas, os encartes e procurar as dicas da morte do Paul, né? Então os caras sabiam fazer isso como ninguém. Tanto que quando eu pego e comemoro o Beatles Day, né, o pessoal fica, mas isso daí é comercial. Gente, não teve banda mais comercial que os Beatles, a não ser o Kiss, sabe? Então, então eu acho que, meu, os caras, sei lá, mesmo que você não goste, você tem que mostrar respeito, porque realmente eles influenciaram muito no som e na imagem do rock, né? E aí eu escolhi uma música deles, a With a Little Help From My Friends, que é da... Foi gravada em 67, lançada em 67 também. Ela faz parte do Sgt. Pepper's, que é, como eu disse, dos encartes dos Beatles, talvez seja o encarte mais famoso do mundo, porque é lindíssimo, né? Aquela capa é sensacional. E ela foi composta pelo Lennon e pelo McCartney, que talvez seja uma das duplas mais também famosas do mundo do rock. E assim, eu poderia escolher várias músicas, né, dos Beatles, mas eu escolhi essa pra poder linkar o vídeo que tá linkado aí no post pra vocês, que é um trechinho do filme Across the Universe. Ah, que legal. Que é um filme muito bom mesmo, que conta uma história através das músicas dos Beatles. E essa talvez acho que seja a minha cena preferida do filme. Ah, deixa e assim, vocês sabem, porque essa música também ficou famosa por causa de na voz do coisa, né, do Joe Cocker. Né? Do Joe Cocker, que foi a trilha, era a abertura do Anos Dourados, Anos Incríveis. É, porque ele tocou essa música em Woodstock, não foi essa a história? Isso. Acho que foi isso mesmo. É muito legal também a versão dele. Bem, logo em seguida da música dos Beatles, vocês vão ouvir Like a Rolling Stone, talvez uma das músicas mais clássicas de Bob Dylan. Ela foi lançada em 65. É uma música de 6 minutos, ou seja, uma música bem grande. É algo que eu não costumo colocar nos programas, mas esse programa eu tô abrindo uma exceção. Em 2004, a revista Rolling Stone, que é homenagem à música que a gente vai ouvir, Like a Rolling Stone, ela nomeou ela a melhor canção de todos os tempos. E só a título de curiosidade nesse... Ah, a Rolling Stone adora fazer isso, né? 50 maiores bandas, 100 melhores álbuns, as 300 músicas mais importantes dos monges tibaneses, surdos, etc, etc e tal. Eles pegaram Like a Rolling Stone como a música mais... a música pop, se eu não me engano, mais representativa de todos os tempos. O qual, fazendo a citação da revista, nenhuma outra canção pop confrontou e transformou tão completamente as regras comerciais e as convenções artísticas de sua época como Like a Rolling Stone. E agora vem a minha música, né? Que eu acabei de descobrir que ela também foi escrita pelo Bob Dylan, mas a versão que a gente vai botar é a do Jimi Hendrix, né? Eu acho que também não podia faltar a gente colocar o Jimi Hendrix aí nos anos 60, porque representou bastante coisa. Ele tocou também em Woodstock, enfim. Ele é um dos grandes nomes do rock and roll, levou a categoria de tocar guitarra para um outro nível, né? E que a música All Along the Watchtower. Eu tava fazendo uma pesquisinha breve aqui e eu descobri que ela foi escrita pelo Bob Dylan também. Olha só que interessante. Ou seja, o cara realmente é muito foda, né? E foi gravada lá em 1968. Achei essa música muito interessante, ela faz parte da trilha sonora do Watchmen. E eu não gostava tanto dela até ouvir a música no cinema como trilha sonora do filme. Porque a hora que, enfim, pela conjunção ali dos fatores, né, e também pelo sistema de som do que tem o cinema, quando começa a música é realmente um troço muito, muito fodido, assim, sabe? Um negócio bem... bem intenso, um baita impacto, assim, legal pra caramba. Então a gente vai aí com All Along the Watchtower, com o Jimmy. Ô, João, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu também, olha que patético, né? Sabe como eu conheci essa música? Foi por uma regravação do U2. O U2 também regravou essa música. E é uma versão muito legal, tem num CD deles, inclusive foi lançado, não foi uma coisa assim tocada do nada, não. Eles lançaram essa música num CD que tem várias regravações e coisas do gênero, e música ao vivo e tal. E é muito legal a versão deles também, recomendo pra quem gosta da versão do Jimmy e do Bob Dylan, ouvir a do U2 também. Tá certo, então agora Som na Caixa, 3 músicas em sequência, e a gente volta com a década de 70. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little.

must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Bom, agora a gente entra nos anos 70, a gente vai começar do fim e depois vai voltando, tá? A música que eu escolhi, né, não podia deixar de ser, é do finalzinho dos anos 70, que é do Sex Pistols, No Feelings. Sex Pistols é uma banda punk formada lá pelos anos 76 ou 77. O primeiro, e se não me engano, o único álbum deles é de 77. Eles são de uma cidade inglesa, não sei se é de Manchester ou se é de Londres. Agora eu fiquei na dúvida. E tem toda aquela questão, né, de que... O punk ali pro rock and roll, no final dos anos 70, eles deram uma quebrada no jeito que estava sendo feito o rock and roll. Eles voltaram um pouco para uma coisa mais tosca e, em alguns casos, muito próxima ao que era feito nos anos 50, né? Coisa mais simples os anos 50 não era tão... Era podreira, né? Mas no caso, Sex Pistols, sim. E é engraçado que uma vez vez eu ouvi um programa de rádio em que tinha um crítico musical lá, que, em inglês, que ele falava que, pra ele, musicalmente, o Sex Pistols não é punk. Por causa do jeito que era tocado as músicas. Que ele tinha ali um... Ah, o baixo era sincopado e não sei o que, não sei o que lá. E que no punk não existia isso, entendeu? Que o punk era tudo linha... Sei lá, o baixo era de outro jeito e por aí vai, né? O que é interessante, mas de fato, se você olhar ali algumas músicas, você vai ver que tem umas coisas que lembram um pouco o blues, o jeito de tocar do blues, a cadência é um pouco mais devagar, entendeu? Não é aquela coisa super rasgada, é mais o jeitão da banda mesmo. Eles foram a banda que meio que vendeu o estilo punk, né? O cara que é o Malcolm McLaren, né? Que foi quem foi o grande idealizador aí da banda, de que transformou a banda nisso que foi, né? Que botou os caras pra vestir umas roupas assim, assado, não sei o que, toda uma estratégia de marketing. Ele que meio que deu essa coisa, essa cara pro punk rock, né? Porque antes era tipo, tinha um Ramones, sabe? O Ramones se vestia daquele jeito que eles sempre se vestiram, né? Não era aquele punk de moicano, né? Sex Pistols acaba mudando, dando essa cara aí, né? Década 70 pra mim foi muito, muito, muito, muito difícil escolher uma música, uma banda, uma música pra representar. Mas como o podcast do próximo mês vai me permitir escolher algumas coisas que eu tava querendo colocar aí, vai ficar de surpresa pra galera, eu decidi escolher uma música do Deep Purple. E aí foi muito, muito, muito, muito difícil escolher uma música do Deep Purple. Porque talvez seja uma das minhas bandas preferidas. Tipo, poxa, eu aprendi a tocar guitarra assim, sabe? Tirando as músicas do Deep Purple. Smoke on the Water foi a primeira música que eu aprendi a tocar, sabe? 30 acordes daquela música. Não importa, foi a primeira que eu aprendi a tocar. E principalmente porque eu me sinto um pouco mal em escolher apenas uma fase do Deep Purple. O Deep Purple teve muitas fases incríveis, com mudança de vocalista, mudança de guitarrista, mudança de baixista, mudança de tecladista. Então, eu realmente sinto que eu estou cometendo uma grande injustiça ao escolher Youthful No One. Mas eu vou explicar por que eu escolhi essa música. Essa música é do álbum Burn, de 74, que talvez seja o meu álbum preferido do Deep Purple, que é com o David Coverdale nos vocais e o Glenn Hughes na guitarra. Sei lá, na minha família, assim, eu tenho um primo que tem a voz igualzinha do Coverdale e um outro que tem a voz igualzinha do Hughes. Então, nos aniversários, eles cantam as músicas dessa fase, né? Então, foi realmente fez muito parte da minha pré-adolescência e adolescência. E o Youthful No One, ela é bem diferentinha, assim, da maioria das músicas. Porque ela é bem funkeada, ela é bem gostosa de ouvir, assim. Ela tem uma bateria bem legal. Então, foi porque eu quis mudar. Não quis escolher um clássico batidão, tipo Smoke on the Water ou a própria Burn. E aí eu decidi escolher essa daí, que é bem legalzinha. Tá certo. E eu fechando, eu pego a versão acústica de Hotel California, música do Wiggles. Pois bem, Hotel California, música do mesmo álbum, foi lançado em 76. E tem duas curiosidades, não sobre a banda, mas sobre algumas teorias sobre a letra da música. Ah, a primeira dela é que Hotel California era um apelido dado a um hospital que ficava entre Los Angeles e Santa Bárbara, que era um sanatório local, que funcionou de 36 a 97, e tiveram vários e vários músicos que se trataram lá. Até tem um cara do jazz famoso, cujo nome vai me falhar a memória agora, mas que ele até compôs uma música dizendo que ele estava relaxando no camarilho, que era o nome do hospital. E a outra interpretação da letra, eu estava até conversando com a Dersa da gravação, é uma referência ao consumo de drogas, principalmente com uma das frases finais da música. E também toda a questão das vozes que falam da cabeça da pessoa. Enfim, são duas versões, duas interpretações. Nunca teve uma interpretação correta, pelo menos até onde a gente conseguiu pesquisar. Nenhum cantor, nenhum músico falou, não, a versão correta é essa. Eles deixam aberto, o que deixa muito mais interessante. É um pouco do lado de marketing. E a gente volta daqui a pouquinho com uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos. I'm not the one. Anybody. We'll be right back. Bom, então agora os anos 80, né? Também foi bem difícil escolher uma música dos anos 80, mas eu decidi escolher uma música do Rush, porque, óbvio, é uma das minhas bandas preferidas e, por um acaso, bom, por acaso não, né? Foi de propósito, óbvio. Eu escolhi uma música do Moving Pictures, que foi o álbum lançado em 80 e... foi lançada em 81. Talvez o principal álbum do Rush, que lançou eles para essa parte mais comercial, depois de tantos álbuns que, conceituais que eles lançaram, como 2112 e tal. E aí é muito difícil escolher uma música só, né, desse álbum, porque ele é inteirinho muito bom. Mas aí eu fui por eliminatória, porque uma delas eu já tinha escolhido, que é a Red Barchetta. Outra eu vou escolher por um futuro podcast que vai ter, então eu não vou falar qual é nem por quê. E aí eu acabei decidindo escolher a Tom Sawyer. Talvez seja a música mais famosa do Rush, que as pessoas falam de Rush e lembram de Tom Sawyer. Principalmente porque ela era a trilha da abertura do seriado MacGyver. E aqui no Brasil ela se popularizou demais por causa dessa série, que era muito, muito, muito famosa, muito assistida. E essa música é sensacional, ela tem uma letra lindíssima. Nos moldes do Newport mesmo, que é valorizar o individualismo, aquilo que ele sempre faz. Que ele é o letrista, né, o principal letrista da banda. E tem realmente umas frases muito, muito boas na música. E, meu, tem um baixo que é incrível, os sintetizadores do comecinho da música, assim, a primeira hora que ele toca, você já fala, meu, é Tom Sawyer, sabe? É muito legal. Uma curiosidade dessa música é que ela não é da trilha original do MacGyver, lá fora. Quando ela veio pro Brasil, teve algum problema e colocaram essa música do Rush. Até o pessoal brinca, né? O estagiário da Globo da época era fã do Rush já e colocou essa música como BG de entrada. E é isso mesmo, Max. Ela não fazia parte mesmo da trilha oficial, tanto que é só aqui no Brasil mesmo que ela é da abertura. No resto do mundo é outra música. Você não sabe qual música que é, né? Eu não sei te dizer, não. Eu só sei que aqui no Brasil é Tom Sawyer. Bem, agora minha música, a gente vai com The Police. Eu fiquei em dúvida sobre algum dos principais hits, mas eu não lembro agora qual série de televisão essa música era abertura. Era uma série que acho que teve duas temporadas no máximo, e eu lembro que eu via quando era pirralho, enfim. Criada, composta, lançada e divulgada em 1971, Every Little Thing She Does Is Magic. É uma música muito legal, a letra é muito boa. E também é uma coisa que é legal de observar, que como além do rock influencia outros estilos influenciam rock. A Débora citou no Tom Sawyer, mas nessa acho que fica mais claro no clipe da música. E em alguns trechos a presença do sampler, que é um instrumento que é relacionado com a disco music. Que o pessoal até fala, né? A década de 80 é a década perdida por causa da disco music. Mas mostra que sendo bem usado, dá pra fazer música muito boa. E agora, o Johnny, quando eu vi essa música que o Johnny vai falar, eu admito, ele me surpreendeu novamente. Não, é que na verdade eu vi que tava ao contrário das outras coisas, né? O Max só escolheu música estrangeira, né? E só tem música gringa aqui hoje. Daí eu falei, poxa, os anos 80 foram bem importantes pro rock brasileiro, então vamos botar uma, apesar de eu não ser, tipo, super fã do rock brasileiro, mas eu botei uma música que eu gosto, pelo menos, que é a Pobre Paulista, aproveitando que a gente tá em julho, né, que teve o feriado do dia 9 de julho, lá da Revolução de 32, eu botei essa música também, que é do Ira. Enfim, que foi lançada lá pelo começo da década de 80 e 83, né. É basicamente pra representar tudo aquilo, o rock brasileiro dos anos 80, que teve um monte de gente, foi quando o rock estourou mesmo no Brasil, com bandas brasileiras, assim, algumas muito boas, algumas mais ou menos, outras completamente horrorosas, né? Mas eu acho que o Ira tá numa das bandas aí que sobreviveram das décadas de 80, de 90 e a outra aí também, que mas não sobreviveu ao nazi, né? E ela é interessante, né? Porque sempre teve uma polêmica em relação à letra dela, que tem um trecho que fala, ah, eu não quero ver essa gente feia, não sei o que lá, e também por causa do apelido do senhor Nazi, né, que é Nazi, Marcos Valadão, o nome dele. E que eles muita gente durante muito tempo achou que era uma música, sempre achou que era uma música preconceituosa, na verdade, né? Quando fala gente feia, tá falando dos imigrantes nordestinos e etc e tal. A banda sempre falou que não tinha nada a ver, que era uma, tipo, uma crítica meio escondida na época à ditadura, né? Aos defensores da ditadura e etc e tal. Quem escreveu a música foi Edgar Scandurra. Aí eu tava dando uma olhada na música hoje, lendo aqui os negócios, e diz numa entrevista da revista, diz aqui na Wikipédia, que numa entrevista o Nazi falou que o Scandurra confessou que a ideia dela era essa mesmo, ela era uma música preconceituosa, por isso mesmo que eles não cantavam mais, entendeu? Só que aí também a gente não sabe, né? Porque, como a gente sabe, né, o Nazi adora um barraco, né? Ele adora a confusão, então a gente não sabe o quanto que isso daí tem de briga dos dois. E a banda, tipo... O Nazi brigou com o mundo, assim, né? Inclusive com o irmão dele. Aí ele fala que depois da gravação do Acústico MTV, o Edgar chegou lá no lugar onde ele estava e ele falou, não, a música é disso aí mesmo. Eu era moleque, foi uma música preconceituosa, não aguentava mais esse negócio de baiano, de Gil, Caetano, escambau. Bem, vocês vão ver a música e deixem no comentário se você acha que essa música é preconceituosa ou não com os migrantes aqui de São Paulo. Então, gente, fiquem aí com essas três músicas que nós escolhemos pra... coisa a década de 80, mas outras ficam para depois, né? E até mais. Max, dê seu tchau. Bem, eu vou me despedindo, eu tenho que agradecer ao Johnny Adek que sacrificaram o feriado para gravar esse programa. Ai, que sacrifício. Muito sacrifício, nossa, meu. Ai, podia estar na praia, não, trabalhando. Ou não, né? Bem, até agradecer a minha super equipe aqui. O próximo programa é um programa histórico, a dessa época que a gente está trabalhando em alguns meses já, né, Dé? Opa! E no mês que vem a gente falou de novidades no último programa. Acho que já dá para adiantar que são algumas novidades que a gente vai ter a partir de agosto dentro do Fishes na Bracholas. Ou... Não, deixa para lá. Vocês vão ficar sabendo no programa, você... mas... Fala, Johnny. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Desce, ó, boa noite, então. Tchau, pessoal. E... até o próximo, né? Milhares de ouvintes. Só na caixa, alegria, felicidade. Tá bom. Rock and roll. E rock and roll, Max. E muito sexo, droga. Rock and roll. Aêu. Mean pride. marry me some old-fashioned way, but my style of fear.